Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa de número 213. Hoje é dia 8 do mês de maio do ano de 2019. Agora são 20 horas e 1 minuto dessa noite alegre de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa de hoje Maria Antônia Paduan e Sérgio Aguiar. Em alguns instantes, a gente já vai falar com eles. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu recado, faça sua pergunta. A sua participação é sempre muito importante. Estaremos aqui online também. Assim que a sua pergunta chegar, a gente vai responder durante o programa. Sempre selecionamos no início do programa datas que merecem ser lembradas. Então, nós hoje lembramos o dia 12 de maio, que é o próximo domingo, que celebramos o Dia das Mães. Em função disso, esse tema estará, né, permeará os vários blocos do nosso programa. No último bloco, a gente vai falar sobre o processo da reencarnação, trazendo um exemplo da obra de André Luiz, a reencarnação de Segismundo. E para abrir o programa, nós selecionamos o texto do Espírito Agar, extraído da obra Mãe, psicografada por Chico Xavier. O nome do texto é Oração de Mãe. Deus de infinita bondade, puseste astros no céu e colocaste flores na haste agressiva. A mim deste os filhos, e com os filhos me deste o amor diferente que me rasga as entranhas como se eu fosse roseira espinhosa que mandasse carregar uma estrela. Aceitaste minha fragilidade a teu serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Entretanto, não me deixes transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dá-me forças para que te compreenda os desígnios. Guia-me o entendimento para que a minha dedicação não se faça egoísmo. Guarda-me em teus braços eternos para que o meu sofrimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos das outras mães com o carinho que me insuflas no trato daqueles de que me enriqueceste minha alma. Faz-me reconhecer que os rebentos de minha ternura são depósitos de tua bondade, consciências livres que devo encaminhar para a tua vontade e não para os meus caprichos. Inspira-me humildade para que não se tresmalhem no orgulho por minha causa. Concede-me a honra do trabalho constante, a fim de que eu não venha precipitá-los na indolência. Auxilia-me a querê-los sem paixão e a servi-los sem apego. Esclarece-me para que eu ame a todos eles com devotamento igual. No entanto, Senhor, permite-me inclinar o coração em teu nome, por sentinela de tua bênção, junto daqueles que se mostrarem menos felizes. Que eu me veja contente e grata, se me puderem oferecer mínima parcela de ventura, e que me sinta igualmente reconhecida, se para afagá-los for impelida a fazer nos caminhos do tempo, sobre longos calvários de aflição. E, no dia em que me caiba entregá-los aos compromissos que lhes reservaste, ou a restituí-los às tuas mãos, dá-me, ainda mesmo por entre lágrimas, possa eu dizer-te em oração, com a obediência da excelsa Mãe de Jesus: Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu posso enfim dizer: boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, Guilherme, aqui na técnica nos auxiliando, Maria Antônia, todos aqueles que nos ouvem, um poema muito bonito e uma frase muito tocante, além de várias, mas uma me tocou bastante: ensina-me a abraçar os filhos das outras mães com o carinho que me insuflas no trato daqueles que me enriqueceste minha alma. Que desejo bonito e uma forma da gente transportar todo o amor que a gente recebeu, um pedido lindo e honesto, para que nós possamos nos compreender a missão e nos engajar na missão de colaborar. E esse é um aspecto extremamente importante para todo aquele que sofre qualquer tipo de revés na vida, que utilize a experiência ruim como uma forma de alavancar, de catapultar o auxílio para aqueles que eventualmente estão sofrendo os mesmos reveses, para aqueles que eventualmente estão injustiçados, aqueles que estão se sentindo de qualquer forma menor diante da vida. E quando nós nos utilizamos das coisas, das experiências ruins que acontecem conosco, nós celebramos a vida daquelas pessoas que passaram por nós e nos deram todo esse amor. Porque o amor, ele não pode encruar, ele precisa se movimentar, ele precisa ser oferecido e passado de mão em mão, porque quem dá o amor, o tem. E é uma característica muito importante que a gente precisa observar. Quando nos tratamos de coisas materiais, nós perdemos a posse quando damos para outra pessoa. Mas no campo das virtudes, no amor, quanto mais eu der, mais eu tenho. Isso até insufla o nosso egoísmo como seres humanos, né? Então eu não vou perder? Não, você não vai perder, você vai ganhar mais. Você vai modificar a tua própria estrutura interna a partir do momento que você passa a oferecer todo o amor que você recebeu. E essa frase toca no fundo do coração. A oração pede a compreensão sobre os desígnios da vida, nos coloca numa posição de humildade diante de Deus, demonstrando que nós eventualmente não compreendemos todos os passos que são dados, todos os momentos, todas as coisas que acontecem conosco, mas a gente precisa aprender, como na oração, a movimentar o amor, a confiar nos desígnios divinos. Boa noite, minha amiga Maria Antônia Paduan. Boa noite, amigos. Boa noite, Sérgio, Wilson, Guilherme, aqui presente, e aos ouvintes. Essa oração de mãe, muito sensível, muito profunda. Eu nunca havia ouvido alguém declamando uma oração desta forma. Primeiro, com esse brilhantismo de declamação que o Wilson tem. E também o conteúdo dela, né? É uma mãe que se coloca com tamanha humildade, com tamanha pequenez diante de Deus. Mas não porque ela seja pequena, mas ela se faz pequena, né? Diante da grandiosidade do Pai. E realmente a oração é muito linda, muito gostosa de ser ouvida e traz muitas lições. Principalmente essa questão da lição do amor. Esse amor que cresce dentro da gente, que depois a gente se propõe a distribuir para outros pelo sentimento fraterno. Por isso que ela propõe e ensina-me a abraçar os filhos de outras mães, com o carinho que me insuflas no trato daqueles que enriqueceste minha alma. Na verdade, é muito linda essa mensagem e de uma humildade muito grande, que é o que a prece nos exige, né? Nos programas anteriores, nós falamos muito da importância da oração e me fez lembrar dos nossos bate-papos sobre a questão da oração anteriormente. E é bem isso que esta oração de mãe propõe. É um exemplo, um modelo muito lindo para nós usarmos. Maria Antônia, você fala sobre a humildade, né? Ela se colocar como pequena. E assim, a primeira frase dessa oração me chamou muito a atenção. Ela diz: pusestes astros no céu. Olha que coisa linda, né? E colocaste flores na haste agressiva. Então, a rosa, por exemplo, né, depositada, que nasce do tronco cheio de espinhos. Assim ela já se apresenta como mãe, como sendo a haste agressiva. E o que ela traz com ela é a flor, são as flores que nela foi depositado. Filhos, né? Os filhos que nela foram depositadas. Então já é de uma humildade gigantesca. Olha, eu vou ficar devendo uma coisa aqui. Eu não sei, na verdade, quem é esse espírito. Mas o nome, se não for, não tem problema, né? Mas a gente só vai remeter. O nome é o nome da serva de Abraão, Agar. Né, que como Abraão não podia ter filhos, Sara não podia ter filhos, ela então autoriza Abraão que se deitasse com Agar, que era sua serva, para que pudesse ter uma prole, né, e uma descendência. Então assim acontece, e ela engravida e tem um filho, que é Ismael. E logo mais, Sara engravida, segundo o texto bíblico. E quando Sara engravida, ela manda que Abraão expulse Sara de lá, mandando-a para o deserto. Então ela vai para o deserto sozinha, com o filho, com Ismael, praticamente para morrer sozinha. Então eu não sei se é esse espírito, mas de qualquer forma, essa história dessa mãe, dessa Agar, né, dessa Agar, que vai para o deserto com seu único filho, com Ismael, com esse amor gigantesco por essa criatura. Né, e que depois Ismael passa a ser, então, o patriarca, né, dos árabes, né, da família, toda a raiz árabe vem de Ismael depois, e os judeus de Isaac. Quem vai para o deserto é a Sara ou Agar? Agar. Então é Sara que expulsa. É a Sara que é a mulher de Abraão, a esposa de Abraão. Então, A gente precisa até investigar. Depois que se ela trata tem o filho. Depois que ela tem o filho. Isaac já era nascido. Era o Ismael. Ismael, filho de Agar. Ah, já era tá. Nascido. E quem era o filho de Sara que depois Isaac. Ela. Isaac. Tá. É o que quase foi sacrificado por Abraão. Tá, né, que Deus queria, testando a fé de Abraão, né, pediu que ele sacrificasse o próprio filho Isaac. E ele se encaminhou para a ação de fato. Mas é muito difícil para a gente compreender, quando falamos do amor da mãe, é muito difícil para nós, eu estou dizendo aqui o homem, né, compreender a dimensão desse amor. O mais próximo que eu chego, em termos intelectuais, quando a gente lê a parábola do filho pródigo. Eu acho que aí merece uma atenção nossa. Porque desde a antiguidade, o homem tem uma necessidade de perceber esse amor feminino, né? Por conta disso, muitos povos da antiguidade têm o seu culto à deusa, à deusa mãe. Então sempre houve divindades femininas e divindades masculinas. O judaísmo foi uma sociedade patriarcal, que se desenvolveu a partir da figura do homem, né? O homem era o centro da família, o centro da sociedade. A mulher, infelizmente, ocupava um papel secundário. Então, é natural que quando Jesus trazia algumas parábolas, ele falava para que aquele povo pudesse entender. Era naquele meio social e cultural que ele estava se comunicando. Mas hoje, por exemplo, quando a gente lembra do filho pródigo, né, que retorna, e do pai que veja, que corre na direção do filho, que o abraça, que o cobre de beijos, né, não era uma coisa típica do homem, o judeu. Era um amor de pai, mas era maternal. Era maternal, porque o homem não faz isso. O homem, mal é mal, o judeu dá um beijinho na testa e olha lá, assim. Eles são muito rígidos, austeros, né? E nesse até sentido. Hoje, né? Até hoje são assim. Agora, para demonstrações de afeto. Agora, esse pai não, ele vai, ele se joga, ele pega o filho nos braços, ele cobre os filhos de beijo. Então, é uma coisa muito feminina o que ele faz. Por isso que o nosso entendimento de Deus precisa se ampliar, né? Essa figura masculina que nós falamos, Deus, Deus, Deus, parece que é uma figura masculina e não é. Deus não é homem. Ele não é homem e nem é feminino e nem é masculino. Feminino. Ele é. Ele é. Mas não tem gênero. Mas veja, você pegou um ponto importante, porque na parábola do filho pródigo, ele está falando de Deus, e Deus é esse pai amoroso, e ele aproxima o ponto que você pegou, o amor maternal, que é o amor de mãe, é o que foi explicado pelos espíritos, que seria o mais próximo do amor de Deus. Exato. Os espíritos disseram para a gente hoje, né? Por exemplo, os espíritos trouxeram isso para a gente agora, a partir de Kardec, 1857. Exatamente. Mas naquele tempo não tinha. A única relação que tinha era cultura muito mais masculina, valorizando a personalidade do masculino, né? Apesar de a mulher ter o seu papel importante na educação dos filhos, né? Mas é o que você disse, o papel secundário. Secundário. Para ele, secundário, né? Na sociedade e tudo mais, na organização do Estado, da cidade, a mulher nunca teve participação. Isso. Vamos ser justos aqui. No final das contas, através dos séculos, o homem, sabendo que a mulher é superior e disfarçando para ela não se aperceber disso. Exatamente, né? Como que é não se apoderar. Não se apoderar. E não fazer com que ela se empodere. Empodere, exatamente. Amigos ouvintes, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Com esta frase, o Espírito de verdade nos adverte sobre a importância do estudo para aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, obra que estamos terminando os estudos aqui no segundo bloco, o céu e o inferno e a Gênese, né? Deixa eu só me corrigir, eu falei que estamos terminando os estudos do Evangelho. Nossa, onde já se viu, né? Pretensão, né? Terminando os estudos, terminando novamente a leitura do livro, para a gente começar de novo depois e entender um monte de coisa diferente, né? Cada vez que a gente volta a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente lembra sempre que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com a Alferes José Caetano, aqui no centro de Piracicaba. Mas vamos agora ouvir uma mensagem, a mensagem súplica, a prece súplica, na voz da saudosa Terezinha Oliveira, para nos preparar para o segundo bloco do programa. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Bem, amigos, estamos de volta para o segundo bloco do programa Visão Espírita, dessa noite do dia 8 de maio do ano de 2019. Neste bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 28, no item 3, na seção Coletânea de Preces Espíritas. Nós estamos aí nos comentários de Kardec sobre a oração dominical, sobre o Pai Nosso. Avançamos para o item 5, que eu vou começar a ler agora. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Rogamos-te que nolas perdoes pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração desejos de vingança. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo, faze que possamos apresentar diante de ti, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos, então, recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho da felicidade eterna. Visto que nos disseste, por intermédio de Jesus, bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as mortificações do corpo nos fortificam a alma e que seremos exalçados por efeito da nossa humildade. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nessa para nosso progresso. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Um texto muito bonito. Eu queria colocar a questão da reencarnação para aquele que nos ouve e talvez não tenha tanto contato com isso. Quanto a reencarnação nos propicia os elementos necessários para que o perdão realmente aconteça. A reencarnação nos dá o tempo, e o tempo é um santo remédio para uma série de aspectos. A reencarnação nos dá a reciclagem para mudarmos ideias, para formarmos novos conceitos. Ela nos dá o disfarce, a transmutação necessária para que nos escondamos do nosso algoz, nos disfarcemos, para que possamos, enfim, disfarcemos e eventualmente nos disfarcemos daquele que nós fizemos mal, para que nós possamos, enfim, ter o contato às pessoas que nós prejudicamos ou nos prejudicaram, e de maneira isenta, com eventualmente coração puro, se a gente consegue se livrar desses miasmas que acabamos por pegar diante dessas situações. E se a reencarnação propicia tudo isso, e o perdão é necessário imediatamente, aquele que acredita na reencarnação tem todas essas possibilidades para usar consigo mesmo e se aperceber e eliminar eventualmente esse pensamento imediatista, que eu acho que é o que mais nos atrapalha, porque às vezes a gente se coloca numa posição de vítima, de injustiçado, e automaticamente a nossa mente se fixa numa reparação imediata. Às vezes nos colocamos numa posição de culpados e a nossa mente nos tortura como se tivéssemos que pagar na mesma hora, com a mesma moeda, o mal que causamos. E quando a gente efetivamente compreende o mecanismo da reencarnação, a gente pode definitivamente entregar para Deus e para todos esses espíritos superiores que coordenam os trabalhos o controle da coisa e pedir encarecidamente, como é pedido nesse belo trecho, que Deus trabalhe conosco, não com o outro. Não que jogue um raio na cabeça do outro, mas que trabalhe conosco o perdão, para que nos libertemos desse inimigo chamado mágoa, essas algemas, dessas âncoras que nos prendem a um passado e faz com que nós não consigamos ter liberdade para viver a nossa vida de maneira plena. Muito interessante, né, Maria Antônia, o que o Sérgio falou. Porque é assim, às vezes até o espírita, por conhecer a lei da causa e efeito, ele fala assim, né? Ah, não. Não. Ele sabe, o que é dele está guardado, não é eu, né? Não é comigo, né? Aí fala assim, eu entrego para Deus. Entrega para Deus, mas qual que é o desejo da pessoa? Quando ele fala, eu entrego para Deus. Essa expressão já é um indicativo de que Deus é que vai vingar por ele. Deus é que vai fazer com ele, né? Na verdade, ele está terceirizando, está até terceirizando. Deus vai pegar ele por mim. Mas olha que me chama muito a atenção nessa frase, ó, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofendem ou nos ofenderam. Veja, na prece, quando Jesus pronunciou essa prece, deixou essa prece como modelo de oração, a gente tem que atentar muito com a forma como ela está exposta. Porque quando nós fazemos a oração e pedimos o perdão das nossas faltas, das nossas ofensas, nós colocamos uma condição dentro da prece. Quer dizer, que Deus nos perdoe como perdoarmos aos outros. Então, não é que nós vamos ficar aguardando o trabalho de Deus. A gente é que... E lembrando que Deus, uma outra questão importante que esse texto nos chama atenção, é que Deus não julga ninguém. Porque se nós pedimos perdão a Deus, nós temos que tomar cuidado, porque Deus não vai julgar ninguém. Ele não é o juiz que nos perdoa. Ele simplesmente criou as leis, e entre as leis tem as leis de causa e efeito, né? Como bem o Wilson lembrou aí, que os espíritas gostam de utilizá-las, e que nós estamos sujeitos a essas leis. Então, desde que eu não perdoe o outro, eu também não terei perdão, porque eu não experimento o perdão. Como que eu vou querer o perdão do outro, né? Eu até acho, Maria Antônia, que esse é o lado bem-humorado de Jesus. Ele, o que ele faz é assim, ó. Ele faz a gente dizer que a gente quer pro outro aquilo que a gente quer para nós. Que é pra gente. E nos obriga a refletir que, poxa, se eu tô querendo bem para mim, eu tenho que oferecer pro outro. E a cada direito que eu acho que eu tenho, eu ganho um dever na contrapartida. Olha a genialidade disso. E sabe o que é interessante? Aqui, o comentário dos dois. Eu vou pegar uma deixa do que o Sérgio falou primeiro e depois do que a Maria Antônia comentou. O Sérgio falou sobre a mágoa. E eu pego aqui um trecho do comentário de Kardec, onde ele fala que a caridade não consiste somente em assistir, em ajudar as outras pessoas, mas, sobretudo, no esquecimento, olha a palavra que Kardec coloca, esquecimento e no perdão das ofensas. Esse é um tema que comumente é levantado. O Divaldo aborda esse tema, o próprio Emmanuel, na obra O Consolador, vai falar um pouco sobre esquecimento. O Divaldo, eu me lembro de ter visto em uma de suas palestras, ele comentar que o esquecimento é uma questão de memória, simplesmente. Mas o que, na verdade, significa essa colocação de esquecimento? Veja que não é o esquecimento do acontecimento em si, mas o esquecimento da emoção que aquele acontecimento gerou em você. Por quê? A gente não pode esquecer do que aconteceu, porque o nosso aprendizado, sob o ponto de vista intelectual, é com as ocorrências que nós vamos aprendendo e vamos nos protegendo de algumas coisas, né? A gente vai nos conduzindo com segurança, uma questão de autoestima, de amor próprio, diante de algumas situações, né? Se determinada pessoa tem como tradição tratar você de uma determinada forma, talvez você não se sinta bem, né, em se submeter a essa pessoa durante muito tempo. Então é melhor você adotar um outro método de lidar com ela. Talvez o esquecimento, né, total não fosse muito bom nesse sentido. É como uma pessoa que põe o dedo na tomada, toma um choque, põe de novo, toma outro choque, põe de novo, toma outro choque e volta a sentir aquilo todas as vezes. O aprendizado é você sentir aquilo, compreender a situação, se proteger e, quando se lembrar da situação, né, mas não reviver a emoção. Aquela emoção que você reviveu, que é o nome ressentimento. Né? E você sabe que eu acho que você pegou um ponto fundamental, que a psicologia, ela usa o termo fechamento, quando a gente está falando de aspectos emocionais, e ela está falando de ressignificação. Então, nós temos dois aspectos, e tem uma palavra em inglês para isso, quando nós estamos falando de alguma coisa emocional, que se chama closure. Eu dou um fechamento. E para dar fechamento, eu preciso confiar que a lei divina vai cuidar do assunto. Porque aí eu fecho. Para isso você tem que compreender como a lei divina funciona. Compreender como funciona, aí eu consigo falar, vai acontecer independente da minha vontade e no tempo de Deus. Aí eu faço o fechamento. Compreender que é impessoal. Isso. Né? Se eu fizer o fechamento, aí sim, eu não tenho ressentimento. Porque quando eu pensar de novo naquilo, não vai doer mais. Então, o importante é não doer mais. Não doer mais. Porque tudo que faz a gente ter ódio contra outra pessoa é quando dói na gente. Tudo que faz a gente lembrar de alguma coisa com mágoa é porque a gente lembra do quanto doeu o mal que nos foi feito. E quando a gente consegue sublimar e ressignificar, usando o termo da psicologia, eu tiro uma lembrança, uma memória afetiva ruim e boto uma memória afetiva neutra ou boa no lugar. Relacionado ao aprendizado relacionado que você teve com aquela situação. Isso. Aquela situação me fez ser mais forte, me fez ser melhor, ter vivido aquilo. Né? E aquela pessoa, como Allan Kardec coloca aqui, né? Nós devemos agradecê-la, na verdade, porque ela foi um instrumento, foi pelas mãos dela, pelo sofrimento que ela lhe causou, que ela nos causou, que nós aprendemos. E a questão... e não vamos sofrer mais nessa questão. Olha que interessante. E para quem nos ouve, a palavra ressignificar, só para a gente lembrar, dá um novo significado, dá um novo valor que foi atribuído lá atrás, quando o ato foi cometido. Então eu diminuo o peso daquilo que me foi feito, atribuo com compreensão um novo valor e aí eu consigo definitivamente usar o termo esquecimento. Exato. Aí, como Kardec disse. Esse é o esquecimento. Então veja que é um esquecimento que é profundo, né, pelo que o Sérgio explicou aí. Não é simplesmente esquecer. Ah, eu esqueci. Esquecer o fato. Por exemplo, posso perdoar, mas não posso esquecer. Eu posso esquecer, mas não posso perdoar. Ah, eu perdoo, mas não esqueço. Exato. Onde não há esquecimento, não, não há perdão, perdão, na verdade. Não há perdão. E é o a Maria contrário, Antônia... não é? Onde não há perdão, não há esquecimento. Isso. Assim, quando a pessoa disse que perdoou, mas não esqueceu, ela não perdoou. É nesse aspecto. Tá. E a Maria Antônia fala sobre o perdão de Deus. É necessário comentar uma coisa aqui, né? O perdão de Deus não significa que o perdoado não responderá por seus atos. Isso. Então veja. Existe uma consequência que é natural do seu ato, que não é, como a Maria Antônia colocou, um julgamento de Deus, uma sentença de Deus contra você. É simplesmente uma lei. Você dá um passo errado, você acaba maculando a sua própria natureza, o seu corpo perispiritual, né, o seu corpo espiritual. Você acaba se maculando, criando ali uma nódoa, uma mancha, que naturalmente vai precisar ser tratado, ser limpo depois. Você vai ter que se despojar daquilo de alguma maneira. Então você vai viver experiências relacionadas àquilo que você produziu. E isso não é uma sentença de Deus, é a natureza das coisas. Veja que Kardec vai falar lá no céu e o inferno, que para a gente se realinhar às leis de Deus, a gente precisa de expiação, arrependimento e reparação. Então, expiação é a consequência natural. Você errou hoje, já começa a expiar hoje mesmo. Porque a sua vida se molda de acordo com a tua natureza, né? De uma maneira natural. Tudo que você vive no seu dia a dia, alguém vai e raspa no seu carro, bate na sua lanterna, alguma coisa, tem tudo a ver com a experiência que você tem que viver, não que o seu vizinho tem que viver. Então foi o que você fez ontem, semana passada, o mês passado, no milênio passado, possivelmente. Então essa é a expiação. Agora, até onde vai a expiação, o sofrimento, a dor? Até onde? Até que aconteça o arrependimento. Né? E quando esse perdão nada mais é do que a soma desse processo, né? O arrependimento e a reparação. Então, o que é o perdão? Nesse sentido, Maria Antônia, perdão é a oportunidade de reparar. De refazer. Então, olha, eu te dou a oportunidade de refazer. Isso é perdão. É uma pessoa que foi, fez um serviço mal feito e se sente mal com aquilo, né? Eu fiz aquilo lá errado, não era daquele jeito. Aí a pessoa fala, então vamos fazer o seguinte, vai lá e faz de novo. Olha que maravilha. Você pode ir lá e outra vez, e construir outra vez uma coisa do jeito que você sabe que deve ser e que você pode fazer. E como você falou um outro aspecto, a gente não deve deixar de explorar, que você falou, não personaliza. E muitas vezes a pessoa entende reparação com a mesma pessoa. Não necessariamente. Não necessariamente. O Espiritismo nos explica que a reparação depende da mudança de comportamento para que o comportamento que agrediu deixe de permanecer. E quando a gente modifica o comportamento, aí outras pessoas não sofrerão mais agressão. E aí sim, também, no mesmo movimento, você faz a reparação para qualquer outra pessoa que cruze o teu caminho. Mudando o comportamento, todo mundo que receberia um comportamento errado passa a receber um comportamento correto. Muita gente comete o engano de personalizar e fica querendo que determinada pessoa perdoe ou que determinada pessoa peça desculpas. E aí é se condenar, porque se o outro eventualmente não quiser oferecer o perdão ou pedir o perdão, ele não vai fazer porque ele tem o livre-arbítrio. E às vezes a gente se amarra em função de personalizar as coisas. O perdão é para Deus, é com Deus, não é com o outro. E isso é um aspecto interessante. Veja, quando alguém vem e me ofende, esta pessoa que me ofendeu, né, que foi violenta comigo, que me prejudicou, ela conseguiu um comprometimento com Deus. É uma ligação vertical. Para ficar visual, para a gente entender, é vertical, né? É dele para com Deus. Se Deus estivesse em cima, né? É vertical só pra, em 2D para a gente entender. Em 2D, né? A compreensão é difícil. Compreensão é difícil. Então, é vertical. É entre aquela pessoa e Deus. Não é entre aquela pessoa e você. Isso não é horizontal. É entre ele e Deus. Aí, o que acontece? Você, né, se sente ofendido e se sente no direito de odiá-la ou de desejar o mal para ela. Acontece o quê? Você faz outro comprometimento seu, dessa vez, com Deus. Você está ligado também verticalmente a uma outra consequência para você. Quer dizer, são duas pessoas comprometidas, sendo que, na verdade, nunca se tratou de um para o outro. Se trata da relação de cada um com Deus. E veja interessante, quando a gente fala da mágoa, quando você tem esse comportamento que você descreveu, você se coloca na prisão por um crime que você não cometeu. Pois é, porque você passa... o Divaldo, né? Novamente citando o Divaldo, ele fala isso. A pessoa que sente ódio e mágoa, ela carrega lixo. E quem carrega lixo, uma hora ou outra, vai se intoxicar. Vai adoecer. A gente carrega o lixo com a gente, né? Pense bem. Aquele lixo que a gente vai e coloca para fora, né? Para ser coletado e ir embora, não, a gente carrega com a gente o tempo todo, o dia inteiro com a gente. E é lógico que aquilo uma hora vai fazer mal para a gente. E o perdão nada mais é do que isso, então. O perdão foi uma terapêutica que Jesus nos ensinou para que nós vivamos bem aqui. Simples assim. Não é porque, às vezes, a questão se trata de Deus. Deus quer, ou Deus espera, ou Deus... Não, na verdade, não se trata disso, se trata de uma necessidade nossa, para nós. Se nós não perdoarmos, não tem problema, porque não é a questão das penas eternas aqui, como Kardec bem deixa claro, né? Se não for nessa, vai ser na próxima, se não for na próxima, vai ser na outra. E ele coloca aqui de uma maneira também que é da gente pensar, olha o que ele fala. Faze que a morte não nos surpreenda, guardando nós no coração. Desejos de vingança. Quem de nós sabe quando vai embora? Né? Tá saudável hoje? Né? Amanhã não está mais aqui. Esse é um pedido muito feliz, né? Um pedido muito verdadeiro. Faz com que eu tenha compreensão antes que dificulte mais. Até relembrando o alerta de Jesus. Concilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Me dê a chance de ainda aqui ter a iluminação da compreensão e eu possa buscar a reparação ainda na carne. A União Rádio Web é um projeto vinculado à USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, e é mantida com a colaboração de um grupo de abnegados companheiros, que, unindo esforços, tornam possível que a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar os corações que dela necessitam. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo. E você que ainda não colabora, participe. Ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar o seu negócio ou sua empresa no site ou no aplicativo da União Rádio Web, ou mesmo no site da USE. Ou, se preferir, também você pode depositar qualquer valor na conta número 71850-4/500. A agência é 5189, no Banco Itaú. Eu vou repetir. Conta número 71850-4/500. Agência 5189, Banco Itaú. Para você acompanhar a utilização de cada centavo de sua contribuição, acesse unionradioweb.com.br/prestação de contas. Eu tenho aqui também um recado muito importante. Você que usa o Android, né, e que ouve a programação da União Rádio Web pelo celular, nós temos uma versão nova do aplicativo. Se o seu ainda não é essa versão, você tem que voltar lá na loja do seu aplicativo, lá no Google Play, pesquisar por União Rádio Web, vai aparecer um iconezinho do programa com uma tarjetinha vermelha em cima escrito novo. Aquele é o aplicativo novo. Tá? Pelo aplicativo novo, você pode ouvir os programas anteriores a hora que você quiser. Então, nós temos já lá os programas do ano todo de 2019, do ano de 2018 inteirinho, desde janeiro. Você pode escolher lá mês de março, da Páscoa do ano passado. Então, você escolhe lá o do mês de abril de 2018 para ouvir novamente. E lá também, pelo aplicativo novo, você pode consultar essa prestação de contas. Ali o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães é quem alimenta. Então, cada centavo do que entra, do que sai, né, ele lança ali para você acompanhar com muita transparência onde o seu dinheiro está sendo investido. Nós vamos agora de música. Selecionamos uma música especial para o programa de hoje, uma música que é em homenagem às mães, chama Desculpa Mãe, com o Padre Zezinho. Desculpa-me depois de tanto tempo, porque te magoei aquela vez. Desculpa-me por tantos contratempos que a minha rebeldia te causou. Desculpa, minha mãe, por não ter dito um Deus te pague. Desculpa, minha mãe, por não saber te agradecer. Desculpa pelas faltas de respeito. Desculpa este teu filho que cresceu. Eu lembro aquela sopa no vestido e aquela colherada no nariz. Eu lembro aquele tombo na calçada e aquela acusação tão infeliz. Desculpa-me, mamãe, por te tentar fazer de boba. Que bobo que era eu quando tentei te enganar. Desculpa-me por tantos descaminhos. Desculpa esse teu filho que cresceu. O tempo caminhou depressa e apesar dos meus defeitos acabei virando alguém. Teu coração não tinha pressa, sabia que eu iria me encontrar. E agora que eu me achei, procuro a mãe que eu tive pra dar-lhe um beijo agradecido e atrasado, mas feliz. Desculpa-me, mamãe, pela demora imensa. Hoje eu sei, Leva-se uma vida pra entender o que é ter mãe. Bem, amigos, estamos de volta então para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite. Neste bloco, nós selecionamos aqui o tema reencarnação. Como domingo é dia das mães, e a mãe é o símbolo máximo, né? É o canal, é o meio por qual todos nós aqui chegamos. Olha, eu estou falando aqui de mãe, né? Aquela mãe que gera, né? E aquela mãe que adota. Aquela mãe, ser mãe, é representar um amor, né? Que não é somente o amor daquela que gerou um filho dentro da barriga. Se estende para muito além disso. É claro que essa é a nossa referência mais próxima, né? Mais comum para nós compreendermos. E a reencarnação de Segismundo, ela está descrita lá na obra Missionários da Luz, que é uma obra do espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, faz parte da série de obras A Vida no Plano Espiritual. E nessa obra, né, nesse trecho, André Luiz ele vai descrever em detalhes o processo de reencarnação de Segismundo. Em uma encarnação precedente daquele casal, então, olha lá, Adelino e Raquel é um casal. Numa encarnação anterior, houve ali um triângulo amoroso e o Segismundo assassinou Adelino. É um crime passional, de verdade, mas esse indivíduo, Segismundo, né, numa vida anterior, numa existência anterior, foi o assassino de Adelino. E Raquel, com isso, foi parar num prostíbulo. Então, a vida dela foi destruída praticamente por aquela tragédia. Tragédia tão comum que a gente, no dia a dia, lê todos os dias nas manchetes dos jornais. Desencarnaram, cada um por sua vez, sob intensa vibração de ódio. Ambos. No plano espiritual, depois de algum tempo, depois de muito entendimento, o casal prometeu receber Segismundo como filho. Então, a partir daí, a gente já dá uma paradinha, né? Como que é isso? Eu vou passar para vocês dois, o Sérgio, a Maria Antônia, é um bate-papo. Então, veja, que a história, a gente está resumindo muito, é claro. Mas vamos lá, duas pessoas que têm suas vidas destruídas por um terceiro. Esse terceiro, né, assassina o marido dela, ela se perde também, vai morrer num prostíbulo, viver e morrer num prostíbulo. E depois aqui a gente já está contando que no plano espiritual esse casal aceitou receber Segismundo como filho. Como funciona esse processo? O que acontece do lado de lá? Como isso se dá? Por que Segismundo como filho? É bastante, bastante interessante, porque Jesus já havia nos dito, e a gente ainda tem uma difícil compreensão, que o amor é que consegue restabelecer a ordem natural das coisas, consegue eliminar tudo aquilo que nós chamamos de pecado sobre a nossa terra. Então, essa possibilidade de acolhimento numa análise, num ponto de vista diferente do amor, vamos dizer assim, onde o que era um relacionamento amoroso homem-mulher vai se transformar num amor mãe-filho, num amor pai-filho, filho-pai, filho-mãe. E aí a gente desenvolve um amor menos apegado, um amor um pouco mais próximo, como a gente disse no começo aqui, daquele que é o amor universal. Então, a possibilidade da reencarnação numa família com papéis diferentes para poder eliminar essa energia de amantes, né? Essa energia do amor homem-mulher, mas permitir que esse amor se purifique, se modifique, se transforme num amor um pouco mais ameno, um pouco mais suave, que não cause destruição, mas que cause inclusão. Maria Antônia, a pessoa às vezes fica assustada ouvindo uma coisa dessa, porque, veja bem, ela vai falar assim, poxa, quer dizer que ela carregou no ventre um assassino? Um assassino. O próprio assassino do marido dela? Né? É meio chocante. A gente até que está acostumado, né, com o assunto espírita, mas quem está chegando às vezes fica assustado. Mas como assim? É, mas eu acho que justamente nisso é que nós temos que esclarecer como que funcionam as coisas na espiritualidade. Né? Esse casal, tanto a moça que desencarnou no prostíbulo, quanto o rapaz que foi assassinado, eles desencarnam, vão para o espaço, vão para o plano espiritual, né, que nós dizemos, e porque a vida continua, só ficou o corpo aqui. A vida verdadeira, que é o espírito e o perispírito que liga ao corpo, este alça para o mundo espiritual. Acontece que eles também levaram suas mágoas, seus ressentimentos, suas tristezas, suas amarguras, né? E provavelmente levaram muita mágoa com relação ao Segismundo. E é para isso que existe no plano espiritual grupos, inclusive aquelas famílias que são o que nós chamamos da família espiritual nossa, que nos assistem, que nos amparam, que nos auxiliam na espiritualidade. E no momento em que nós estamos sofrendo com essas angústias, essas amarguras, esse rancor muitas vezes, nós também sofremos na espiritualidade. E aí, então, bons amigos espirituais se aproximam e vai tentando nos mostrar que a vida continua e que o melhor da vida é o amor, até ajudar esses espíritos que desencarnaram magoados a perceberem que o melhor para eles realmente é enveredar para o caminho do amor e acolher. Por sua vez, Segismundo, que foi o que cometeu um ato mais agressivo ainda, que foi o ato do assassinato, em geral nós sabemos que esses espíritos, quando cometem esses desatinos, eles ficam muito tempo no plano espiritual sofrendo. É porque a própria consciência, aquilo que nós dizemos, Deus não julga ninguém, mas nós temos o nosso juiz, que é a consciência. E quando a consciência começa a cobrar, e então, no caso, Segismundo, ele tomou conta de que ele cometeu um erro e ele se arrependeu daquilo que ele fez, porque também na espiritualidade nós temos a oportunidade de ver o que fizemos em vidas passadas, né? Para poder entender o porquê dos nossos sofrimentos. E aí, nesse momento que é proposto a reparação, como você havia citado anteriormente, que é a reencarnação para poder fazer a reparação. E o que ocorre justamente foi isso, Angelina e seu Adelino. O Adelino, né, decidem, já em condições espirituais melhores, entendendo a situação, decidem acolher justamente o Segismundo para que possam dar a ele esse amor, esse afeto e eliminar tanto da vida deles essas sequelas da mágoa, quanto da própria vida do Segismundo, que estava sofrendo pelo arrependimento. Daí é feito, então, o planejamento da reencarnação. E a escolha, justamente, para serem familiares, é como o Sérgio disse, é para que o Segismundo aprenda a amar de uma maneira verdadeira, o amor universal, e não o amor terreno, carnal, que é tão possessivo. E é interessante, né? Porque se você tem dificuldade para lidar com o patrão, você muda de emprego, vai embora. Se você tem dificuldade para lidar, até mesmo muita dificuldade com a esposa, você separa, a esposa separa do marido, cada um segue o seu caminho. Mas e um filho? Um filho não tem como, né? Eu nunca ouvi falar em ex-filho. Aquele lá é meu ex-filho, né? Ex-filho não existe. É uma relação que é muito próxima mesmo. São aqueles seres mais... Isso é um entendimento interessante, né, Sérgio? Isto é, a gente pode, então, com base nisso, depreender que os seres mais comprometidos entre si é o que nascem como pais e filhos. Isso. Mães, né? Exato. E a reencarnação, a gente falou, propicia isso. a reencarnação com os mesmos espíritos, ou o mesmo conjunto de espírito entre encarnações, faz com que desenvolvamos o amor de uma forma diferente a cada vez. Isso, ao invés de diminuir, só aumenta e define verdadeiramente o amor, eliminando características de egoísmo, de orgulho que nos acompanham durante as encarnações, até que a gente consiga se purificar. E a gente vê muito em trabalhos mediúnicos, né, espíritos que se manifestam em grande sofrimento, que ainda trazem um ódio, uma raiva, uma mágoa muito grande, um ressentimento, um desejo de vingança. Então, a gente pode entender que é esse processo que está acontecendo, né? Quando o espírito é trazido para cá, já é o trabalho, né, Maria Antônia? Daquele grupo de espíritos que está auxiliando aquele indivíduo, né? E, neste caso, aí, uma das alternativas deles foram trazer esse espírito para uma sessão mediúnica, onde ele poderia receber uma orientação de uma pessoa encarnada. Então, é interessante, né, pelo Espiritismo, a gente ter esse entendimento que a Maria Antônia colocou, que a vida continua do lado de lá da mesma maneira que ocorre do lado de cá. Sim. Só que lá tem alguma vantagem, não tem, Maria Antônia? Tem um esclarecimento maior, não tem? Sim, uma compreensão melhor. O fato de estar desencarnado, nós nos desligamos das questões do dia a dia material, né? Das exigências que o plano material nos coloca. E nós vamos para a espiritualidade com as nossas lembranças, com os nossos sentimentos, como nós de fato somos. Nós não vamos mudar porque nós desencarnamos, nós vamos continuar o que somos. E aí nós vamos ter muito mais tempo para entrar em contato com os nossos sentimentos, com as nossas experiências pessoais e, inclusive, fazer reflexões. E nos é dado, inclusive, no plano espiritual, nós vamos encontrar escolas, vamos encontrar ambientes, vamos ter familiares nossos que já foram, que nos antecederam no plano espiritual, e que estão conscientes das nossas necessidades e estão torcendo por nós. Então, quando nós chegamos na espiritualidade, nós só vamos ter oportunidade de trabalhar essas dificuldades emotivas que nós temos, as nossas imperfeições. E aí é que nós vamos querer voltar, né? E aí a gente volta através da reencarnação, que é uma grande bênção de oportunidade para nós podermos ressarcir fazer as tais, as reparações, né? Aí a gente avança, né? André Luiz vem com o Alexandre, que é o seu instrutor espiritual. Eles então se aproximam ali da residência onde mora Adelino e Raquel. E ele os encontra, né? Ceiando, né, na hora do jantar, na hora que eles chegam na casa. Era o casal, eles já tinham um outro filho. E eles estão ali no outro cômodo da casa e percebem que Sigismundo fica muito abatido, né? Ele sente muito medo ali daquela situação. Por que isso acontece, Sérgio? Existe o aspecto vibracional. E o que rapidamente os espíritos conseguem perceber que está acontecendo, principalmente o pai, ele começa a sentir a presença. Que é irritado, né? E ele a presença ali do Sigismundo ali no. Ele sente a presença, a vibracional, e aí ele. A vibração causa uma irritação, causa um mal-estar. E se não se modifica esse processo, o que vai acontecer é que o indivíduo vai ser levado a um estresse. E esse estresse pode gerar algum tipo de ato impensado. É importante até para quem está nos ouvindo perceber a importância daquele conselho de vigiar e orar de Jesus. Que muitas vezes a gente está diante de um espírito antipático de nosso dia a dia, e não é um antipático mental, não é um antipático que a gente esteja consciente da antipatia. Nós estamos falando da antipatia vibracional, que nós temos espíritos que são neutros em relação a gente, somos espíritos que são simpáticos, que têm uma vibração que coaduna com a nossa, e espíritos antipáticos, ou seja, os inimigos eventuais do passado, ou pessoas que pensam, se comportam e sentem diferente da gente, e há um choque vibracional que é detectado. Interessante a gente pensar nisso, muitas vezes acontece, né? A pessoa está bem em casa, de repente se sente mal, tem um, dá um desânimo, ou fica irritado. Então, pode ser muitas vezes uma presença espiritual. Mas nesse caso aqui, veja que não é um espírito que foi lá, né, para perturbar a família. Não, ele foi, né, levado, só a presença dele já pode causar isso, né? Isso, justamente pelo histórico anterior, e porque ele também, esse Sigismundo, estava se sentindo inseguro, com medo, né? É, tem essa questão vibracional e tem a questão do próprio medo que ele estava enfrentando. Assim como nós, quando estamos aqui encarnados e vamos desencarnar, algumas pessoas desencarnam e têm muito medo do desencarno, né? Que a gente diz, tem medo da morte. É, mesmo em estágio terminal, a pessoa está lá resistindo porque tem medo. O oposto ocorre também. Os espíritos, quando voltam para cá, em determinadas situações, eles sabendo o que, que eles vão encontrar aqui, que eles vão ter que estar com pessoas com as quais eles prejudicaram ou que lhes prejudicou no passado, eles também se sentem inseguros e com medo. Então, o medo, a insegurança dele também estava gerando esse estado no ambiente, produzindo essa vibração. É interessante lembrar, a gente lê tanto texto aqui, às vezes não lembra do autor. Eu li um texto algum tempo atrás que dizia exatamente isso. Nós sempre, em nossas preces, em nossas vibrações, nós nos lembramos daqueles que estão desencarnando, dos que estão nos hospitais, por exemplo, né, na iminência do desencarno. Mas são raras as vezes que a gente... São mais raras as vezes em que nos lembramos daqueles que estão reencarnando. E segundo esse texto, né, a situação deles é mais grave do que quem está indo embora. Porque, muito embora nós ainda não estejamos numa situação tão boa, mas lá no plano espiritual você sai de uma situação melhor geralmente, né? Geralmente numa situação em que você já foi orientado, que você já tem um esclarecimento melhor, faz um planejamento reencarnatório, geralmente, porque nem todo mundo é assim, tem a reencarnação compulsória, agora a sua hora vai, não escolhe, né? Mas a maioria passa por um processo, tem um entendimento razoável, aí sai de uma situação razoavelmente boa para mergulhar em uma situação que vai ser potencialmente difícil. Então é mais difícil reencarnar do que desencarnar, porque o desencarne é para ser mais tranquilo, na verdade, se você cumpriu bem o seu papel. E aí, o que acontece? Eu achei muito interessante aí o que vem depois, porque os espíritos... um outro comentário ainda a respeito disso, né, sobre a vibração que você falou lá do Sigismundo. É importante a gente compreender que não estava resolvida a situação deles aqui, né? O casal aceitou, mas não significa que todos os laços estavam rompidos, senão não precisaria reencarnar. Isso. Na verdade, é aquilo, é assim, assim, assim, se convenceram, tudo bem, a gente vai aceitar, vamos ver, né, o que, que vai dar, tem boa vontade, mas ainda havia um resquício ali, uma dificuldade grande naquele grupo, tanto do marido, né, que foi quem foi assassinado, né? Isso. Da principalmente esposa, dele. Principalmente, né, dele. E do Sigismundo, que se sentia que era o culpado de tudo aquilo. Então havia realmente entre eles, né, uma relação energética muito difícil. É por isso que realmente ele se sentiu mal na presença de Sigismundo, e o Sigismundo também se sentiu mal na presença deles. No plano espiritual, o que acontece? Eles não precisam estar ali juntos, né? Eles estão separados. Daí, uma coisa que uma vez me perguntaram: e se a gente evolui lá, para que reencarnar? Justamente por isso, né, Sérgio? Porque quando reencarna, você tem que ficar junto, né? Força, lá você vai para outro lado, né? Força uma situação que você precisa, porque essa é a proposta do amor universal. Quando a gente pega o conceito de reencarnação, todo mundo reencarnando, e de certa forma a gente está vivendo num condomínio espiritual, né? Tem gente encarnada, tem gente desencarnada, a gente vai e volta, se encontra na carne de tempos em tempos, desenvolvendo personagens, avatares, né? Desenvolvendo personagens diferentes entre si. E aí a gente vai desenvolvendo o amor de forma diferente, com os mesmos espíritos. E até que a gente tenha conseguido... Diferentes formas de amar. Diferentes formas de amar, se libertando do egoísmo, se libertando do orgulho, amar sem egoísmo, amar sem orgulho, até um determinado ponto que a gente está compreendendo melhor o que é o amor e vivendo muito melhor em harmonia. Quando a gente, se quiser explicar o mecanismo de Deus, acho que essa é a forma mais fácil de explicar para um leigo, né? Assim, qual que é a conceituação, o que está se buscando, colocando o processo, o mecanismo de reencarnação para corrigir os pecados do mundo através do amor. E aí nós avançamos. Quando então Alexandre, que é o orientador espiritual de André Luiz, percebe que está aquele clima meio tenso ali na casa, e tem a criancinha menor que está lá, que é o primeiro filho do casal, o que ele faz? Ele aplica um passe na criança e incentiva, intui a criança, né? Ou inspira a criança para que ela comece a conversar com a mãe e com o pai. Criança geralmente faz aquelas perguntas bobas, que são engraçadinhas, né? E quando isso acontece, acaba quebrando aquele clima pesado. Eu queria que vocês comentassem sobre essa técnica que eles utilizaram aqui. Pode falar. Na verdade, a espiritualidade utiliza de todos os recursos que são possíveis, né? Então, quando ele faz a aplicação do passe, o que ele faz? Ele busca reequilibrar essas vibrações que estavam em desarmonia, para que haja uma harmonização energética no ambiente, de maneira a preparar, e já é um primeiro contato para que futuramente eles pudessem trazer o Segismundo para a reencarnação. Se aproximar deles. Né? Isso. Então, começou já no jantar, depois a gente vai ver lá na frente que durante a noite os dois vão poder se desvincular do corpo. Então, esse processo de assistência, então nós temos os mentores, aqueles que nos auxiliam durante esse processo da reencarnação, principalmente aqueles que têm muito interesse no nosso progresso. Isso é um amor incondicional que eles têm por nós, por isso que eles nos auxiliam. Né? E eu estava lendo recentemente, eu já ouvi alguns oradores, enfim, comentando sobre a questão da a classificação dos nossos guias espirituais. E certa vez eu ouvi que o nosso guia espiritual é um espírito que está numa situação relativamente um pouco melhor do que a nossa e tudo mais, mas assim, né, muito próximo, mas com mais esclarecimento porque está desencarnado. Eu fui novamente lá no ler Kardec, e Kardec é enfático, né? É um espírito de ordem superior. Superior. É um espírito superior, que é o nosso guia espiritual. Não é um espírito mais ou menos, não. É um espírito de ordem. Veja bem, ele coloca de ordem superior. De uma das ordens superiores. Então, o que ele coloca que às vezes tem uma ordem mais próxima de nós são os espíritos familiares. Familiares. Isso. Esse sim é de uma ordem menor, muitas que às vezes. Vezes recebem autorização. Se eu não me engano, no próprio Missionário da Luz, a mãe, uma mãe vem até o mentor do André e diz que ela está na casa vendo que o filho vai sofrer um infarto. E ela pede, ela fala, olha, na minha percepção eu estou quase conseguindo fazer ele perceber as coisas. Eu acho que era o Alexandre que era o mentor, se não me engano. Sim. Ele fala, deixa eu consultar as bases superiores. Ele sai e ele volta e falou, você recebeu autorização, você tem razão, você está realmente conseguindo tocá-lo e nós recebemos uma autorização para intervir. E ele vai com o André, a título de aprendizado, e a mãe... E aplica, e já lá já tem uma equipe esperando. Eles fazem o passe espiritual e ele volta para ela e diz, continua fazendo o trabalho que você está fazendo. Ele ganhou aí mais uns 3 a 6 meses de vida. Olha. Se ele conseguir modificar o padrão de pensamento, você vai ser bem sucedida no que você está tentando. Olha. Então eles recebem, esse espírito familiar pede a intervenção, a intercessão, e consegue por merecimento, porque aquilo que ela estava buscando não era um ato de egoísmo de uma mãe. Era um ato realmente de amor. E para ajudar, né? Exatamente. Ô Sérgio, ainda sobre essa atuação do Alexandre sobre a criança, a pergunta é, por que ele não aplicou um passe direto no Adelino, né, e na Raquel? Bonitinha. O problema é a transformação, porque assim, na verdade não existe passe de mágica. Yeah. O que existe é, a Maria Antônia explicou. A receptividade. Exatamente. A Maria Antônia explicou muito bem o processo de limpeza que acontece. Mas continuamos com o mesmo padrão, e no caso deles havia sim, como nós comentamos no início, um fato gerador para essa animosidade toda, para essa antipatia. A partir do momento que se limpa e continua o mesmo padrão de pensamento e de emoção, aí sim vai se sujar de novo. O que, que se espera nesse processo reencarnatório, que é muito mais duradouro? Que eles interajam e que, interagindo, aprendam a se amar, mas de maneira diferente, porque o amor que eles estavam tendo no triângulo que estava acontecendo de tempos em tempos, era um amor possessivo. Bem, a ação de Alexandre dá certo, né? Adelino fica melhor, ele sai, né, já com um tratamento bem carinhoso ali, retorna mais cedo, eles vão para o quarto. Era uma família espiritualizada, né, religiosa, não sei. Isso. Porque aqui, o André Luiz relata que eles vão rezar, né, orar, ou fazer sua prece juntos. Inclusive, é a criança menor que faz o Pai Nosso, né? O clima fica muito bom. E eles, então, vão repousar. Eles se recolhem. Durante o sono, naturalmente, acontece um desprendimento, né? A emancipação do espírito. O corpo adormece e o espírito continua sua jornada. Nós vemos que Raquel, ela já é dirigida, né, para algumas pessoas que estão conversando, mas o Adelino, ele fica perdido, vagueando, assustado lá no quarto. Por quê? Queria que vocês comentassem, acontece com a gente, o que acontece? Porque eu vejo que eles fizeram uma prece antes de dormir e tudo mais. Ainda assim, ele se assustou e ficou lá perdido no quarto. Que é justamente porque o Adelino era, ele foi a vítima do passado e ele carregava dentro de si essa angústia, esse desconforto, essa energia mesmo desequilibrada, né? E então era natural que ele vivenciasse essa situação. E eu vejo também que quando a mulher, ela é mais emoção, é mais afetiva. Então, quando acontecem situações assim dentro da casa, a não ser que sejam pessoas muito espiritualizadas, de fato, mas em geral o homem já é. A mulher tenta negociar, a mulher tenta ser mais. Pôr panos quentes às situações de conflitos. E o homem já é mais duro, mais objetivo, prático, né? Embora essa situação em si não tenha revelado esse contexto, mas eu digo por causa da personalidade masculina do rapaz, né? Do Adelino. É um ótimo ponto, Maria Antônia. E o que existia, eu acho que está... O Wilson, como sempre, ele faz um programa impecável, uma conexão entre as coisas que o Wilson dá. Eu acho que ele fica o dia inteiro estudando como fazer. O Adelino ainda não havia perdoado o Segismundo. Apesar de ter concordado, e talvez ele tenha concordado porque a Raquel concordou, normalmente o homem segue o que a mulher bom, fala. A gente, né? Vai lá. Ela concorda, eu concordo também. Está tudo certo, né? Mas o que acontece? O Adelino, ele vivenciava todo esse processo porque ele ainda não havia se predisposto a perdoar. E só a partir da predisposição do perdão é que ele vai começar a desenvolver, a neutralizar a animosidade, a antipatia que existia entre os dois. Porque você tocou no ponto importante. Ele era a maior vítima. Ele estava com sentimento de injustiça. Ele, eventualmente, podia não estar mais com desejo de vingança. Mas ele apanhou. Quem apanha sabe, né? Quem sofre... Mas sempre lembrar, né? Exatamente. Aquilo que a gente acabou de falar pouco. Olha, e agora eu tenho uma coisa a dizer. A coisa fica muito interessante agora. Porque quando o Adelino percebe a presença do Segismundo, aí ele se apavora. Ele se sente muito mal, realmente. Alexandre, quando percebe isso, novamente, aplica um passe, né, magnético. Aqui, André Luiz fala em raios magnéticos. A gente fala passe porque, na verdade, o entendimento prático, né, é a mesma coisa. Então, ele projeta raios magnéticos, faz com que o Adelino, então, se acalme. E aí ele explica o que está acontecendo. Olha, está vendo? Aconteceu isso, o Segismundo está aqui. Vocês têm uma oportunidade agora, daqui para frente. Ele possivelmente já tinha sido orientado muito tempo antes disso, né? Mas aquele momento lá foi um reforço daquilo ali, ó, chegou a hora, é agora então, é o momento de vocês, a gente vai preparar, então hoje vai acontecer. E ele aceita. Então, depois de ouvir a história, ele se deixa, ele compreende realmente e ele aceita de coração. Aquele lá como filho dele, olha que coisa bonita. Só depois, eu te aceito, né, como meu filho, naquele momento. E a gente vai ter que deixar para o próximo programa. A coisa vai ficar interessante, vai ficar, aí. Queria falar ficar. Sobre. A gente vai falar ainda, vai continuar falando sobre a redução perispiritual. Como é que aconteceu? Como que esse Segismundo, que é um homão de 2 metros de altura, vai poder se ligar, né, ao corpo físico tá, que vai começar a formação ali, né, naquela noite. Como se dá isso? Como é esse processo? Então a gente vai tratar sobre isso aí também nos próximos programas. Isso. Como sempre, nós sempre trazemos no final do programa uma poesia, e hoje, em celebração ao Dia das Mães no domingo, nós selecionamos da obra Dádivas do Amor a poesia Minha Mãe, do espírito Maria Dolores. Lembro-te, mãe, revendo a nossa casa, o pequeno jardim, o poço, a horta. Esfregavas a roupa na bacia, eu ficava na rede, aos teus desvelos. Depois vinhas beijando meus cabelos, a embalar-me cantando de alegria. Dorme, dorme, prenda minha, dorme agora, meu amor, és a joia que eu não tinha, prenda minha, minha flor. Lá no céu tem 3 estrelas, prenda minha, todas são de prata e luz. Lá do céu você me veio, prenda minha, por presente de Jesus. E lá se foi o tempo ante as mudanças. Cresci, fiquei rebelde, estradas novas. Entrei no mundo grande, em grandes provas, carregando saudades e esperanças. Hoje, volto a rever-te, mãe querida. Quero dizer-te em minha gratidão que és o amor, sempre amor em minha vida. É a própria vida de meu coração. Bem, amigos, estamos chegando no final desse programa, dessa edição do programa Visão Espírita. E nós aqui temos a agenda espírita, né, para os próximos dias. Lembrando que essa agenda é baseada sempre para você consultar lá no site da USE Piracicaba, usepiracicaba.com.br. Então nós temos aqui terça-feira, próxima terça-feira, dia 9, não, está errado, terça-feira, dia 9 do 5, não, às 20 horas, na Associação Espírita Bento do Amaral França, Álvaro Augusto Vargas, sobre a palestra Marta e Maria. É na próxima terça-feira, tá? É, não é dia 9, não. Que dia? Dia terça-feira? É dia 14. Dia 9 é amanhã, 14, né? Dia 14. Dia 14. Isso. Então, dia 14 do 5, às 20 horas, no Bento do Amaral França, Álvaro Vargas, com a palestra Marta e Maria. É, no mesmo dia, 14, União Espírita de Piracicaba, o filho pródigo, Wilson. No sábado, dia 11 do 5, às 14h30, também na União, nosso amigo Alex Bonafini, uma palestra Crianças, Educação e Limites. Na segunda-feira, dia 13, às 20 horas também, no Manuel Girão, nosso amigo Jairo Capasso, com a palestra Aprendendo com Jesus, que ele já fez lá na União também, muito bonita essa palestra. Segunda-feira, 13 do 5, também, né, às 20 horas, na União Espírita de São Pedro. Eu estarei lá, o Wilson Roberto Garcia, com o Filho Pródigo. E nosso amigo Sérgio Aguiar, aqui presente, na terça-feira, dia 14/5. É às 20 horas, lá no Urubatão, né? Às 20 horas. 20 horas. Que tema você vai falar? Já tem planejado, Sérgio? Ainda não. Não, né? Tá planejado. Fim de semana eu vou. Então, terça-feira, 14/5, às 20 horas, o Sérgio Aguiar está lá no Urubatão. Palestra nos próximos dias, Maria Antônia? Tem algum? Não? Dia 18/5, lembrando que ainda estão abertas as inscrições para o curso de expositores espíritas. Você que quer aprender um pouco mais sobre oratória, sobre técnicas, nosso amigo Álvaro Augusto Vargas será o instrutor. Vai ser lá no Centro Espírita Manuel Augusto Girão. As vagas são limitadas. Por conta disso, as inscrições devem ser feitas pelo site usepiracicaba.com.br. E agora um pouco de antecedência, mas é porque é necessário também fazer inscrição no dia 15/6, às 8:30 da manhã. Haroldo Dutra Dias visita Piracicaba com o seminário A Boa Nova e as Bem-Aventuranças. Vai ser lá no Clube Recreativo do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. A entrada é gratuita. No entanto, a organização do evento receberá doações que serão destinadas ao Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Você pode doar um pacote de fraldas geriátricas, tamanho G ou GG, que é o que eles precisam, né? As fraldas grandes. Ou, se você preferir, uma caixa de leite longa-vida. Também, a procura é muito grande, por conta disso, as inscrições são antecipadas pelo site uniãoespíritadepiracicaba.com.br. Você procure lá o banner, clique e você vai ser direcionado a um formulário onde você preenche os seus dados. Então, garante a sua participação. A realização do evento é da União Espírita de Piracicaba com o apoio da USE, União das Sociedades Espíritas aqui de Piracicaba. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte deste programa ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão desta edição, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Lembrando também que o programa Visão Espírita vai ao vivo todos os domingos a partir das 9:30 da manhã. Nós deixamos aqui os nossos agradecimentos a você que nos acompanhou, que passou lá pelas redes sociais. Nós temos aqui ouvintes que nós... lá na cidade de Rio Claro, temos aqui, estamos internacionais também hoje. Lá no Reino Unido nós temos ouvintes, né? A Larissa e o Renan. A Larissa e o Renan, um grande abraço. No Chile também, em Santiago. Então, um grande abraço a todos. Rio Claro aqui na região. Rio Claro, Mojimirim, Tietê, Limeira, Araras, Sorocaba, aqui em Piracicaba, é claro, Santa Bárbara do Oeste, Rio das Pedras, Salto de Pirapora e Americana. E temos até um aqui não encontrado, né? Eu acho que esse aqui não conseguiu registrar onde estava. Até o final ele vai se encontrar. Até o final ele vai se encontrar também. O programa Visão Espírita que está no ar há 20 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, a nossa amiga Maria Antônia Paduan, que está aqui conosco hoje, e também Sérgio Aguiar, que nos acompanha hoje. Como operador de som, nosso abraço para o André Sanson, e quem hoje aqui nos auxilia, nosso amigo Guilherme Pereira. Eu vou ficando por aqui, né? Agradecendo a todos pela oportunidade de trabalho que nos oferecem, porque se estamos aqui, né, porque ganhamos essa oportunidade de trabalho que só existe porque você está aí do outro lado. Porque se você não estivesse aí do outro lado, nós não estaríamos aqui também. Então, a minha gratidão, que possamos aproveitar os dias que virão, todas as lições que essa vida nos dá, que possamos estar próximos daqueles a quem amamos, né? No domingo, o Dia das Mães. Quando eu falo proximidade, eu não falo da proximidade física, eu falo da proximidade de coração realmente, porque às vezes a gente está do lado da pessoa e o coração está distante, né? Mas que estejamos próximos de coração, com o coração ligado. E onde quer que esteja a nossa mãe, que esteja aqui do nosso lado, que esteja no plano espiritual, que nós possamos aproveitar, né, dessa ligação tão importante para a gente, com muita gratidão. Um grande abraço a todos. Eu passo aqui as últimas palavras para a nossa amiga Maria Antônia Paduan e depois eu peço para o Sérgio fazer a nossa prece de encerramento. Quero agradecer a oportunidade, mais uma vez, Wilson, de estar aqui, de poder participar desse bate-papo tão especial, tão espiritualizado. Agradeço aos amigos Wilson, ao Sérgio, ao Guilherme, e agradeço aos ouvintes, como disse o Wilson, sem os quais nós não estaríamos aqui. É muito gostoso, nós aprendemos muito e que possamos também ter contribuído para que cada um possa receber um pouquinho mais de informações para o despertamento espiritual. Obrigada, uma boa noite, uma ótima semana e um feliz Dia das Mães para todas as mamães encarnadas e desencarnadas. O nosso muito obrigado pelo programa, foi um presente. Muito próximo do Dia das Mães. E nesse instante a gente pede que todos aqueles que estão nos ouvindo, se a mamãe está próxima, dá um abraço nela. Se ela está um pouco distante, ainda encarnada, dá uma telefonada, liga para ela, diz que você a ama. Aproveita esses momentos maravilhosos ao lado dela. Se ela já foi, desencarnou, se não está mais presente nas vestes carnais, que você possa mandar o seu amor, que o seu amor possa alcançá-la e que nesse instante vocês estejam conectados, que nessa semana, ao invés de lembrar dela com choro, com tristeza, lembre dela com a alegria da vida que ela te propiciou, da vida que ela viveu ao teu lado, dos bons exemplos, para que nós possamos fazer de todo jeito o amor fluir, pois mãe é sinônimo de amor, e amor não pode encruar, amor não pode ficar parado, amor tem que ser movimentado, que as nossas mãezinhas possam realmente viver através de nós, pelo nosso exemplo, pela nossa forma de amar, pela nossa forma de lidar com as vicissitudes do dia a dia, nos dando energia necessária para confrontar os nossos medos, para enfrentar os nossos desafios no dia a dia de cara limpa e nos permita sobrepujar toda e qualquer dificuldade que a gente possa ter. Que a mãe seja mãe eternamente e que a mãe simbolize esse amor que vai definitivamente eliminar os pecados do mundo. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.